O tema da palestra de hoje é uma pergunta, né? Se nós vivemos em tempos chegados, né? Aqueles tempos em que o Apocalipse, né, nos faz referência, e que também esses tempos, né, da nova era nos faz referência, e não vamos dizer assim, aquele período, né, de realmente a gente achar que a Terra vai terminar, coisa assim, mas um tempo de uma grande mudança. Será que nós vivemos esse tempo ou não vivemos? Então nos chegou aqui mensagens que falam desse grande período, né, e até colocando algumas referências em termos de profecias que a gente passa a analisar, né, para ver se são verdadeiros ou não, e a gente verificar que tempos realmente nós vivemos, né? Vocês já ouviram falar nas profecias maias? É maia, os maias, os aztecas, foram povos que viveram aqui na América Central e que foram bastante evoluídos. Está aí a referência nas próprias pirâmides que existem, né, na sua cultura, como eram os egípcios, né? Então, você percebe uma clara relação entre esses dois povos, né, que hoje estão separados pelo Oceano Atlântico, né? Mas consta nessas profecias maias, né, que também esse período que nós estamos vivendo hoje, como no Apocalipse, que falou através de João Evangelista, né, que são períodos de grandes transformações, de grandes mudanças. E que estaríamos agora, no ano de 2012, né, como um ano assim de ainda em queda em termos de estrutura social, moral que a Terra vive. Né? E que a partir daí nós estaríamos começando uma ascensão. Né? Por quê? Não é mais cabível que nós vivamos numa sociedade onde nós estamos aqui agora, por exemplo, né, procurando melhorar, se trabalhar, se espiritualizar, enquanto existe um grupo maior do que nós, vamos dizer assim, né, que estão aí, que não tomam nem limites, né, para roubos, para assaltos, para mortes, para guerra, para, né, todas essas coisas. Né. Nós vemos exemplos agora há pouco tempo, né, quando os Estados Unidos atacaram o Iraque, né, e fizeram uma pesquisa da população americana se apoiavam ou não o presidente, e 90% apoiavam, né, porque afinal das contas eles são os poderosos para se relacionar com o mundo, né, eles tinham poder. Imaginem uma população apoiando a guerra. Não pode mais se conceber esse tipo de coisa, né. Graças a Deus, o Brasil, né, é um país bem mais pacífico. E essas profecias, então, é assim, ó. As três primeiras profecias falam de furacões, tornados, secas e derretimento de gelo, que são vistos até hoje. Tem livros de Ramatiz aqui, escritos em 1940, que colocam que a partir, aí no final do século passado, início desse, que toda a parte dos polos, né, ia se perceber franco derretimento anormal do degelo, resultado, né, do tempo que nós vivemos, efeito estufa, assim por diante, antes de acontecer. Né? Então, fecha com as profecias maias aqui. A quarta profecia maia fala do derretimento dos calotes polares, também, né, consequência dessas questões. A quinta refere-se a crises globais, né, que hoje nós estamos vivendo, inclusive econômicas, né, principalmente desde o ano passado, né, mas também crises políticas. Agora nós estamos vendo aqui esse país, a Coreia do Norte, né, fazendo testes de mísseis, né, que são situações bem polêmicas a nível mundial. A sexta fala da profissão, né, do aparecimento de um cometa, um astro intruso, né, que seria um elemento, né, responsável por uma grande transformação da Terra. Né. Desses seres que não têm mais essa condição de viverem em relação ao período que a Terra vai passar a viver, né, que é não mais guerra, não mais ódio, não mais perversão, né, E esses, como todos somos os filhos de Deus, essas pessoas que não têm mais essa condição de viver climas de paz serão transferidos para um outro planeta, um outro sistema, né? Que aí nós vamos entender a mesma coisa que aconteceu na época de Adão e Eva, né? Quando a Bíblia fala lá que são expulsos do paraíso. Né? Onde é que é o paraíso? O paraíso nada mais é do que a gente viver numa situação melhor e passar por uma situação pior. Então, houve um período também nessa época em que espíritos, não mais em condição de viver em um determinado sistema, passam a viver em outro sistema. E, no caso, vieram para a Terra, um local inferior. Né? Então, quem não tem mais condição de viver aqui na Terra, passa a viver em um local inferior. Né? E aí, uma mensagem, né, diz assim, vamos ver se há alguma coisa nova para nós. Né? A humanidade veio à loucura coletiva. Tal a inversão dos valores morais a que chegaram, a tal ponto de condenarem o pobre que mata um pássaro para saciar a fome e deixa soltos lobos famintos que roubam milhões dos cofres públicos. É verdade ou não é? Hoje nós temos uma legislação que se você cortar uma árvore ou matar um pássaro, uma coisa assim, você é capaz de ir preso. Né? Enquanto a balbúrdia que existe, né, nos governos está passando ali. Hoje nós vivemos, né, o Senado está sendo revestido como governo do Estado, né, e vai ficar assim. Dizer, qual é o tipo de legislação que nós temos? É justa perante a legislação divina? Não é verdade? Então, isso é o final dos tempos, aproxima-se, né, e traz consigo o cortejo dessas feras pervertidas, que são essas pessoas, né, que vivem esse tipo de coisa, de trevas sangrentas e cruéis. Junto com o mundo científico, que também, né, se utiliza de instrumentos da própria ciência, ao invés de para ajudar o bem da humanidade, para a destruição da humanidade, que é o caso dos armamentos, dos mísseis, das bombas, né, essas coisas todas. Os povos lutarão não mais por um aumento de território. Quando o Brasil foi descoberto aqui, a luta era espaço, né, território. Nem pela riqueza natural das pedras preciosas, no caso aqui também no Brasil era o ouro, né? Mas pelo maior bem da vida, a água. Não, nós estamos entrando num processo de dificuldade da própria água. É verdade isso ou não? A Europa está com crises sérias, graças a Deus aqui no Brasil, né? Fora alguns locais, mas no Nordeste, né? Ainda há em abundância, principalmente nós aqui que temos as nossas bacias, né, altamente poderosas em termos de produção de água. Mata-se o próximo em nome da ciência, da vaidade e do poder. Não é real? Claro, vamos dizer assim, então, mano, espera aí, guerra sempre existiu. A gente ouve falar, não é verdade? Muito bem. Mas naquela época, que tipo de instrução, que tipo de informação aqueles povos tinham? Será que é o mesmo de hoje? Ou será que hoje nós temos muito mais informações de compreender o que gera uma guerra? De que vale a posse, o domínio, o poder? Hoje nós temos muito mais informações. Não deveríamos estar mais praticando aquilo que em épocas 2, 3, 4, 5 mil anos atrás se praticava. E hoje mantemos ainda isso. Ou seja, mesmo com toda a informação, o cristianismo aí sendo pregado, não se mudou. Se fala em paz dentro das religiões, né? Mas as próprias religiões disputam e guerreiam umas com as outras, não é verdade? Então, isso é a aplicação do cristianismo, do evangelho? As leis divinas tornaram-se ultrapassadas aos olhos da conduta imoral humana. A religião não acalma os espíritos, mas aflora a vaidade e estimula o desejo de poder, que é aquilo que nós falamos, né? As cidades do astral inferior, descritas na vossa literatura espírita, materializam-se nos guetos e nas favelas, e os moradores lutam pela sobrevivência nas suas ruelas. Ou seja, se a gente vai ler a doutrina espírita, tem ali como funciona, como estão colocados aqueles espíritos que desencarnam com doenças, com raiva, com ódio, que vivem estágios bem difíceis, né? E se nós vamos nas nossas favelas, entre a violência, as drogas, tudo que circula por aí, não muda. A gente vê aqui encarnado o que tem lá nos planos espirituais, não é verdade? Então, nada mais importa ao homem, desde que possua dinheiro e bens materiais que lhe garantam um futuro, né, entre aspas, de paz. Mesmo que sua alma inquieta e devoradora esteja irremediavelmente perdida. Agora diz assim, ó, pequena parcela dessa humanidade não acorre aos brados da besta, que é mencionada no Evangelho, né? Atendendo-lhe de pronto ao chamado, poucos ainda conservam a consciência do dever cumprido. Poucos ainda buscam seguir as orientações maiores do Cristo. A esses poucos, dizemos, nada demais. Jesus segue convosco, abrindo as clareiras de pura luz a vos conduzir os passos. Não percais a fé e a esperança, pois este mundo está prestes a sofrer radical transformação, e sereis, todos vós ligados ao Cristo Jesus, agraciados a viver num mundo melhor, um mundo de paz. Aguardai com fé e trabalho árduo, para contribuíres na construção deste mundo novo que havereis de habitar. Aqui nos coloca claramente, né, que para quem procura o bem, não importa tudo isso, que vai estar protegido pela luz. E que, passadas essas dificuldades, nós temos que trabalhar para construir na mente o reino de Deus que Jesus fala. E que é isso que está programado para a Terra. Então, se de um lado nós vemos todas essas coisas ruins e negativas afloradas, e estamos vivendo essa época, de um outro lado, né, nos coloca aqui, com clareza, que quem procura viver o bem, perdoar, compreender todas essas coisas, né, que é do cristianismo, estarão garantidos, né, no caminho da luz, trabalharão aqui para reconstruir uma nova humanidade que é possível e que é a programação da própria Terra. Para essas situações, eu coloco assim, às vezes, como exemplo. Vocês já imaginaram, né? Agora, alguns vieram de carro aqui, deixaram os carros aqui na frente, como eu, né? Se a gente chegasse de carro aqui, não precisa fechar o carro. Pode fechar o carro, está lá em costa, não precisa deixar o carro. Não tem ninguém que vai mexer no seu carro. Todo mundo respeita. A porta da sua casa, não precisa ter que fechar. Só vai lá e encosta para o vento não derrubar, ninguém vai entrar na sua casa e derrubar. Você agora está a fim de dar uma passeada e até em casa, até passar em Caxias, ver como é que é as luzes da noite? Pode ir a pé. Não tem problema, não tem assalto, não tem roubo. Se tu encontrar a pessoa, vamos dar uma passeada, ver a lua junto? Não. Se alguém ficar doente ali do vizinho, né? Diz assim, ó, vizinho, me dá uma mão aqui que tem um homem. Alguém está doente aqui. Vem o vizinho lá te ajudar. Já pensaram em viver nesse estágio? E isso é o que está programado para nós. Para a Terra, para todos nós, quando nós evoluirmos e chegarmos nesse conhecimento. Então é isso que a gente tem que trabalhar para chegar lá. Então, de um lado, nós temos que nos alertar para não ficar mornos e trabalharmos para a nossa mudança, cada um com seus limites. E de um outro lado, a gente tem que sonhar com essas coisas sim, porque isso é possível. Se nós trabalharmos em cima daquilo que o cristianismo prega, isto é possível. E isto cabe a nós, a construção. Então a mensagem de hoje seria assim, vamos ter fé e confiança e vamos trabalhar para nós mudar. Porque se cada um de nós mudar, vamos contagiar outros que mudam e nós vamos construir um mundo melhor, com certeza. Certo, gente? Continuar.